ó. Os confirmados que cola no rolê com as barcas, socada de rodão, cozido com meu whisky energético até o amanhecer. É nóis que fecha pro CV. É só os confirmados que cola no rolê com as barcas, socada de rodão, cozido com meu whisky energético até o amanhecer. É nóis que fecha pro CV. Os vai ficar de cara com nosso estilo, relajão, pano largo, pique, cara gringo sinistro. Os menino é até umas horas com o resultado das fitas, desfila com as vadias nos bora. E vários que cresceu no crime e virou chefão agora. Esbanja os euro em Itália, Milão. E na quebrada ganha dos ladrão prestígio. Baca pop, as vadidas gozolândia. Menino é só os forte que fecha, bonitão. Cansou de miséria e vai na busca do cifrão. Por isso os moleque tá lindão, os baratina torrando os milhão. Até o último setão, as melodia que toca e soa nas quebrada. Rap gangsta, interior do Paraná nas caixa. Salve de coração pro centro de detenção. É nóis, satisfação. Só os confirmado que cola no rolê com as barcas, socada de rodão, cozido com meu whisky energético até o amanhecer. É nóis que fecha pro CV. É só os confirmado que cola no rolê com as barcas, socada de rodão, cozido com meu whisky energético até o amanhecer. É nóis que fecha pro CV. De braço tatuado, bombeta de aba reta, de Alfa Mac pro rolê na rua. É nóis que fecha. Pra mim não interessa seu carro importado, com a sua puta do lado, pegando o pau pro sua velado. Caralho, pra tá de vale na função é mato, cocaína pra cheirar, pra relaxar tem baseado. E as mina paga pau pros mano de moto, de foco, twister também nas fotos. As viatura, os braços pra fora, cara de braço. 130 na avenida, dá fugado em quadro, enrola o cabo. Dá banho nos vermes da terra, whisky Red Bull. As quebradas é sem miséria. Aperta o play, é rap nacional na sintonia. De ladrão, sem bode do tigrão, pras vadia. E colha de olho gordo, sem moral interesseira. Rebolando até o chão, mas só cola as verdadeiras. De domingo a domingo, um brinde taça de vinho. Pros parceiros que trincou, conspirou, já é vacilo. A liberdade, constou na rua é prosperidade. Beijando o coração pros privadão atrás da grade. É só, desconfirmado que cola no rolê com as barcas, socada de rodão, cozido com meu whisky energia. Energético até o amanhecer. É nóis que fecha pro CV. Salve, filhos da noite, aí ladrão, é nós que tá. Acionou, irmandade colou e pra narrar. Narra rap, gangsta e a Cozolândia também. Maconha, farinha, dinheiro que vai e vem. Dinheiro que vende, vários contatos que nós tem. Traz a maconha, nós vende, pega as latinhas de zé. Mas quer mais, sempre mais, troca o real pelo dólar. Troca o Fusca, Brasília, pelo Golf e o Corolla. Pega 150, sai de rolê na quebrada. Tromba os parceiros de Falcon, ML, Estrada. As prata louca, roupa larga, deixa as mina maluca. Fica dando moral, querendo sentar na garota. É só os confirmados que colar no rolê, whisky, farinha, maconha até o amanhecer. É só gangster que faz playboy ficar de cara, que a favela negou e o rap vem lá do fundo da alma. E bate forte nos falantes nas quebradas. Rap Paraná, gangsta invade as casas. É nóis, tamo aí, qualquer bang, qualquer fita. Desfilar com os motorzão, as barcas nas avenidas. Se liga, playboy, a humildade prevalece. Quem ouviu, conferiu, ouviu, nunca se esquece. É nóis, primo, vamos com tudo, a hora é essa. É nóis, que tá, é nóis que fecha. Deixa os olhos que é dos outros, isso aqui na nossa cara. Eu corro pelo certo, a voz do gueto aqui não para. Balada não esqueci, dinheiro também. Maconha, um vinho, um whisky, sempre tem. Uma merreca no bolso pra sair de rolê. Toma um whisky energético até o amanhecer. Roupa larga no pescoço, as patas de bar. Bombeta da New York e um boot da Nike. Rodinha os contatos, ligou pros parceiros. Nós de tromba na quebrada. Tá fechado, guerreiro. Pra depois, noite adentro, balada e curtição. Rap nacional, o painel do ladrão. É só os confirmado que cola no rolê com as barcas, socada de rodão, cozido com meu whisky energético até o amanhecer. É nóis que fecha pro CV. É só os confirmado que cola no rolê com as barcas, socada de rodão, cozido com meu whisky energético até o amanhecer. É nóis que fecha pro CV. É nóis que fecha pro CV.